Senhor, WebJet 6700, portão 612, para o pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi, 6700. Autorizado, chamarem táxi, 6700. Salvador, bom dia. WebJet 6749 no gate 4, está pronto para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi 6749. Passada para o táxi 6749. Torre Salvador, WebJet 6700 para o táxi, 96 POP, 3 horas e 30, antena confirmada. Autorizado para o ponto de espera da 10, Juliette Alfa, reporte pronto para a decolagem 6700. Táxi para o ponto de espera da 10, Juliette Alfa, reportarei pronto. Webjet 6700, ponto, espera, dá no zero, pronto. Frisado a linha e decolar, o vento é calmo, Webjet 6700, pista no zero. Frisado a linha e decolar, Webjet 6700. Salvador, bom dia, é o Azul Alfa Yankee Eco. Alfa Yankee Eco, bom dia. Solicito autorização de reboque do pátio 3 até a posição número 1 no pátio 1. Está autorizado. Enter. Salvador, o MJET 6749 está pronto para o táxi com 66 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Autorizado, ponto de esperadão no zero, acuse pronto para decolagem, o MJET 6749. Táxi autorizado, ponto de espera, acusará pronto para decolagem, o MJET 6749. Oscar Golf Tango, bom dia. Gente, tem livre acionamento, aguarde cópia, Golf Tango. Livre acionamento, aguarde cópia, Tango. Objeto 6749, no ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém a 1-0, web 6749. Zero, zero, decolou 09, controle 11935, bom dia. 11935, bom dia. Controle Salvador, Webjet 6700, da El Departure, passa 2 mil pés, bom dia. Bom dia, Webjet 6700, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da El Transição Black. Da El Black, subindo para o 340, Webjet 6700. Webjet 6700, solicita manter essa proa 110 por 3 milhas para evitar uma formação. Autorizado, objeto 6700. 6700. Web 6749, está autorizada a decolagem da pista no zero, o vento é calmo. Autorizado a decolagem, Web 6749. Oscar Golf Tango, está pronto, cópia. Paulo Afonso 090 até a terminal, após 095, decola da pista 35, saída Lotar. Frequência do controle 11935, seu transponder 5522. Livre táxi, reporte para ingresso na pista, Oscar Golf Tango. Entra o objeto 6700, dá presença autorizada, voar direto da El. Direto da El, objeto 6700. WebJet 6749, decolada, Zuno 1, chame agora o controle em 119.35, bom dia. 19.35, bom dia, 6749. Olha, WebJet 6749, bom dia. Bom dia, WebJet 6749, contato radar na decolagem, sul para nível 340 na saída da El, transição de NER. Para 340 da El de NER, 6749. Motorizado, ingresso, reporte alinhado, cabeceira 35, Tango. Controle, autorizaria da EL, está presente? No 6749. Autorizado, é o objeto 6749. Da EL, graças, 6749. Pronto, vou ficar avaliado. Livre decolagem da 35320 com 1 nó. Vento calmo, Oscar Golf Tango. Tango. SF00, passando nível 120, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 128 decimal 8. Ok, chama Recife 133 decimal 25, confirma a frequência alternada para o 6700. 1288. É, não compreendi, 128? 128 decimal 8. 288, obrigado, um bom dia. Objeto 6749, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Com Recife 3325, alterna 288, 6749 na web. Bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, Oscar Golf Tango. Papa Tango, Oscar Golf Tango, supra nível 090 na saída lotar. Tango.